Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular sertaneja do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 48 dias ou para você mudar ou para deixar do jeito que tá. Se você tá satisfeito com o seu deputado que você votou na última eleição, aí no seu estado, aqui no Distrito Federal, se o seu deputado federal trabalhou bem, se o seu senador trabalhou bem, se o seu governador trabalhou bem, você vota nele de novo. Se não trabalhou, você escolhe outro. Se você estiver satisfeito com a presidente Dilma, você vota nela. Se não tiver, você escolhe outro. Eu tenho um bocado de candidato aí, então é assim que funciona. A democracia é isso. Você põe, se estiver satisfeito, deixa. Se não estiver satisfeito, tira. É assim que funciona. Eu só espero que você tenha consciência que voto não é mercadoria para ser vendida. Quem vende o voto barato paga muito caro. Fico de olho nesses políticos que compram voto, nesses políticos que chegam xingando todo mundo. Quem não tem proposta, chega xingando. Xinga o adversário e tal. Você fala, moço, xingar pode achar que a gente xinga. Diz para nós, o que você vai fazer? Né? Preste atenção e no dia 5 de outubro dê um voto consciente para mudar o destino do Brasil. A discoteca do Cleiton vai trazer a dupla Luiz Guilherme e Gabriel. A Faculdade da Música apresenta os mestres Alan e Aladim. A frase irretocável de Benjamin Franklin. A oração de hoje, uma oração muito bonita, Senhor. E a dica, essa dica aqui, interessa a turma da minha idade, né? Passou dos 60, tem que começar a ficar ruim, né? E interessa para as comadres que são casadas com eles também, porque, ó, veneno de aranha pode substituir o Viagra. Calma, rapaz, não vai pegar aranha, não. Espera te contar como é que é. Você lembra desta? Uma das mais belas canções que eu conheço. Luiz Vieira, A Sugestão do Beijar, música nova de Munhoz e Mariano. Eu começo trazendo aí o meu amigo grandalhão Sérgio Reis, Lobo da Estrada. Cortando a noite, um farol solitário, um ronco forte que se ouve bem distante. Sempre traçando seu próprio itinerário, ele cruza a madrugada. Lá vai o lobo da estrada. Lobo da estrada. Segundo as lendas do Brasil rodoviário, nunca se viu um cavalo tão possante. E os motoristas, depois da ultrapassada, desejam boa sorte ao lobo da estrada. Lobo da estrada. E o vento frio do cerrado ensinou-lhe uma canção que vai de encontro ao coração de tudo que a menina. De Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina, elas querem a garupa com o rei da morenada. Lá vai o lobo da estrada. Lobo da estrada. Quando ele passa em frente às casas de família, o pai obriga a filha a dormir antes do horário. E a mãe aflita aperta logo o seu rosário, reza até sumir ao longe, acenando no horizonte. Lobo da estrada. Lobo da estrada. E os motoristas, depois da ultrapassada, desejam boa sorte ao lobo.

já não tem valor se você não luta. A vida já não tem valor se você não luta. A vida já não tem valor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Martinha, o queijinho de Minas, Cilada. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza sua festa, planeja o seu evento e a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só ligar 61 99981 3601, 61 99981 3601, e você vai levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. O telefone é 61 99981 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Mas ligue pelo menos com 6 meses de antecedência. Quem deixa para contratar de última hora é igual passagem de avião. Paga mais caro e às vezes nem acha para comprar, né? É assim que funciona também no meio artístico. O avô do João, Cleiton Aguiar, Dilema. Se ela pudesse, eu sei que viria me ver. Todos os dias ela entraria por aquela porta e sem perceber me diria palavras bonitas que foram escritas por seu coração. E ela não veio, também não fui lá. Sem ela não vi. Com ela eu não posso ficar. E ela não veio, também não fui lá. Sem ela não vivo. Com ela eu não posso ficar. Mas o amor tem destas coisas, eu não consigo entender. Nem sempre um coração que ama pode estar perto do que lhe reclama. E ela não veio, também não fui lá. Sem ela não vivo, com ela eu não posso ficar. Cleiton Aguiar cantou dele, Dilema, para o Luiz Gonzaga de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Luiz, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Quando vocês forem pedir adesão ao meu Facebook, peça por favor no perfil 2, porque, por exemplo, o Luiz está esperando há muito tempo, surgiu uma vaguinha no perfil 1, o número, alguém saiu, sobrou, ele entrou, ele é o número 5000. Então, no perfil 2 tem vaga à vontade. Você pode, vai para lá que fica mais fácil você entrar, tá bom? Música nova de Durval e Davi, participação de João Bosco e Vinícius, Mania de Querer. Segura na família da mãe, moçada! Precisamos definir o que vai ser de nós, se encontramos um no outro tantos erros. Não tem como fugir, não tem acerto. Se a

acreditar. Será que eu tô perdido? Será esse o meu destino? Eu não consegui continuar. O que eu já perdi as contas? Quantos beijos, quantas bocas eu busquei pra não te procurar? Mas ninguém ocupa a ausência, nem mesmo ocupa o seu lugar na mesa do jantar. Eu tô te esperando no mesmo apartamento, no mesmo endereço, no mesmo lugar. Com a porta aberta pode entrar, vem correndo me abraçar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta. Música nova de Munhoz e Mariano, Fingimos Não Saber. Esse é o trabalho do divulgador. Flavinho mandou a música do Munhoz e Mariano para mim, eu tô tocando aqui. Se não tivesse mandado, eu não ia tocar. Essa é a importância do divulgador, tá bom? E se você quiser contratar o Flavinho para divulgar o seu trabalho, não importa que você esteja lançando o seu primeiro disco. Ele trabalha tanto as estrelas como aqueles que estão começando também. O telefone é o 61-9981-3601. No próximo bloco, Luiz Vieira, Rio Negro e Solimões, e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vamos voltar ao longínquo ano de 1962, portanto, há 52 anos atrás, quando muitos de nós, eu por exemplo, era um pré-adolescente, eu tinha 12 anos de idade, né? Nessa data, o Acre era elevado à categoria de Estado no dia 15 de junho. No dia 6 de julho, Tancredo Neves renunciava ao cargo de primeiro-ministro e tomava posse Paulo Brochado da Rocha, depois que o nome de Santiago Dantas foi vetado pelo Congresso. No dia 14 de setembro, greve geral pela antecipação do plebiscito sobre o parlamentarismo. No dia seguinte, instalado em Brasília, o Conselho Nacional de Reforma Agrária. Morria aos 68 anos de idade no Rio de Janeiro, o médico brasileiro Manuel de Abreu, inventor da breografia. Era inaugurada a Universidade de Brasília no dia 21 de abril de 1962. O Território Federal do Rio Branco passava a se chamar Território Federal de Roraima. Em 1962, uma linda canção era composta e gravada por Luiz Vieira. Você lembra desta? Prelúdio pra ninar gente grande. Calor.

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. No próximo bloco, compadre, essa aqui te interessa demais. Compadre, interessa mais você também, viu? Veneno de aranha pode substituir o Viagra. Já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje vai agradar a gente demais da conta, compadre, comadre. Ô, comadre, o compadre tá meia bomba, tá demorando esquentar, tá parecendo carro a álcool. Na hora que você precisa dele, ele tá falhando? Pois é, ó. Veneno de aranha pode substituir o Viagra. Uma aranha brasileira, conhecida como armadeira, pode representar uma ajuda importante para quem sofre de disfunção erétil ou impotência sexual. A famosa brochura. Cientistas americanos constataram que o veneno da aranha, como um de seus efeitos, produz ereção nas vítimas masculinas. Quer dizer, o cara leva uma picada de aranha, ele vai para o hospital, mas vai com trem duro, né? Os picados pela aranha sentem dores intensas e uma ereção que dura até 4 horas seguidas. Olha que beleza. A ereção é um efeito colateral que todos aqueles que forem picados pela aranha irão sofrer, além da dor e do desconforto. De alguma forma, a toxina da aranha eleva o nível de óxido nítrico no corpo, que ativa o enrijecimento. Acreditam que a combinação de uma versão sintética do veneno pode resultar em um medicamento similar ao Viagra, com melhores resultados. Eu acho que vai faltar aranha. Comadre, dá uma caçada, vê se você acha uma madeira aí. E chega no seu marido, que hoje ele vai fazer um agrado bom demais pra você. Eu tô rindo, tô brincando, mas isso é verdade, viu? O veneno de aranha pode substituir o Viagra. Bom demais da conta. Pros caboclos da minha idade, então, é beleza. Os meninos de Goiânia, Oblongues Filhos do Brasil. Você discorda então? Por que ele anda solto? Por que você... A banda Oblongues, Filhos do Brasil. Esses meninos estão começando, são talentosos, e eu estou mostrando o trabalho deles aqui no programa, né? Os meus amigos de Paulo e Paulino, o poeta da vida. Pelas planícies tão extensas dessa vida, eu sou o vento que percorre a amplidão. Eu beijo as flores residentes no cerrado e abraço as árvores que moram no sertão. Sou as correntes de águas puras que deslizam sem parar. Vida é a vez que se aglomeram e caminham para o mar. Eu sou um pássaro que voa livremente pelo ar. Estou aqui ao mesmo tempo, posso estar em outro lugar. Eu sou um espelho que reflete muitas faces. Sou o oásis escondido no deserto, por onde vou a esperança vai comigo. Onde eu estou a poesia está por perto. Eu sou saudade, sou lembrança, sou o fogo da paixão. Sou o calor que faz a vida, sou amor no coração. Sou simplesmente um poeta exercitando a inspiração, mostrando a obra do artista criador da imensidão. Eu sou saudade, sou lembrança, sou fogo da paixão. Sou um calor que faz a vida, sou amor no coração. Sou simplesmente um poeta exercitando a inspiração, mostrando a obra do artista criador da imensidão. Aí canta bonito, hein? De Paulo e Paulino, poeta da vida. Mais uma dupla de Coromandel, mais uma dupla da nossa terra, Henrique e Natan, lançamento nacional, Beijinho Goiano. Gostei, tô querendo mais. Seu beijo tirou minha paz. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. A goiana foi chegando, bagunçou meu coração. E naqueles olhos negros eu vi nascer a minha paixão. Fui jogando a troça nela, Goiânia ficou pra trás. Mas um beijinho gostoso ela só me deu em Minas Gerais. Gostei, tô querendo mais. Seu beijo tirou minha paz. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Chegando na rodoviária de Uberlândia, que emoção. Ela seguiu de viagem, eu fiquei sozinho na solidão. Ver aqueles olhos negros, dando adeus doeu demais. Foi quando vi que a paixão me tirou do chão, roubou minha paz. Gostei, tô querendo mais. Seu beijo tirou minha paz. Aquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Então eu fui pra São Paulo, peguei aquele avião, pra chegar juntinho dela ao desembarcar naquela estação. as poltronas 10 e 11, entre duas capitais. Mineiro se apaixonou na mais linda flor lá de Goiás. Gostei, tô querendo mais. Seu beijo tirou minha paz. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Gostei, tô querendo mais. Seu beijo tirou minha paz. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Daquele beijinho doce que ela trouxe do Goiás. Henrique Natan, beijinho goiano. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do cantor e compositor Rui Barbosa, que mora lá em Caldas Novas, do Ronaldo Franco, do Flávio Bejar Júnior, meu amigo Flávio Bejar Júnior lá em São Paulo, da Valéria Garcia e da minha querida amiga que está longe daqui, está lá em Westcon, na Suíça, a Shirley Jane Bersinger. Ela é de Lima Duarte, nas Minas Gerais, mas mora lá na Suíça, nessa distância toda, lá naquela geladeira. Né? Para todos vocês, muita paz, muita saúde, principalmente muita saúde. Para você também que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba os mesmos votos e a oração que eu vou fazer agora, de autoria de Irã Martins, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, cuida do meu dia. Desafoga a minha cabeça de todos os problemas e não me deixes o pensamento prender-se a coisas fúteis, ao orgulho, a maledicência, ao pessimismo. Que o meu trabalho seja construtivo, no qual possa tratar a todos com atenção, com um sorriso nos lábios. Que onde eu estiver, olhe diretamente nos olhos das pessoas para senti-las e compreendê-las. Que não fale antes da hora, nem seja exigente em demasia, relaxado ou displicente. Que, especialmente no meu lar, mantenha permanente atitude de compreensão e carinho, calando a palavra que fere, servindo e compreendendo as necessidades dos familiares. Sobretudo, Senhor, lança sobre mim os raios luminosos da Tua presença, que me fortalecem e tranquilizam, fazendo deste um dia inesquecível. Amém. Bela oração, Senhor, de Irã Martins, que está impressa no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. O sucesso do momento, os irmãos Vitor e Léo, O Tempo Não Apaga. Olhando o céu, lembrei não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Olhando o céu, pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim. em você. Vitor e Léo, o tempo não apaga para os nossos amigos radialistas, as emissoras de rádio do Brasil e do exterior que transmitem o nosso programa. E se na sua cidade tem uma emissora de rádio que ainda não passa os programas da Rádio Estúdio Brasil, uma emissora que foi criada pelo grande radialista Delson Moura, empresário e radialista, a gente grava os programas, deixa o programa no site radioestudiobrasil.com.br, não precisa falar com ninguém, não paga nada. Então, muitos programas que tem à disposição. Tem o programa Cleiton Aguiar, tem o programa do Adelson Moura, da Márcia Ferreira, do Maurício Fares, do Diego Valadares, do Jota Brito, muitos programas lá que você pode baixar e complementar a programação da sua emissora. Nós não queremos tirar o emprego de nenhum radialista. É onde tiver um espaço vago, o horário você escolhe e o programa você escolhe também. Você entra lá, tá lá. Cadastre a sua rádio. Você faz o cadastro, escolhe o programa, você vai receber uma senha e toda semana você, o meu programa, por exemplo, são 5 programas por semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já na sexta-feira, a gente já sobe os programas da semana subsequente. Por isso é que eu peço, quem tiver alguma data para comemorar, mandar para mim pelo menos com 10 dias de antecedência para a gente poder garantir que vai sair na data que você quer. Então, quem quiser transmitir o programa, os programas da Rádio Estúdio Brasil, é só entrar www.radioestudiobrasil.com.br, fazer o cadastro, baixar, transmitir e passar a fazer parte, né, do maior sistema de comunicação em rádio do Brasil. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, uma belíssima interpretação da minha priminha Nalva Aguiar, Tardes Morenas de Mato Grosso. Como a rainha do meu destino, fui conhecer o jardim de Aló, onde nas cores, nas madrugadas, ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá do Crispim. Deixei o Mato Grosso do Norte, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos cantos devido aos bandos de pirilampos nos verdes campos lá de Coxim. A nova aurora tão radiosa aconteceu e segui além. Em Campo Grande passei pensando, que será que quero outro alguém? Mas um amor assim repentino, às vezes vale por mais de 100. Notei de modo tão caprichoso, naquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer ver. Adeus, rainha, Mato Grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva e escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiás, Nalva Aguiar, Tardes Morenas do Mato Grosso, pro João Henrique, pro Camilo, pro Pedro, pra Lúcia, pro Miozão, Zé Pretinho, lá no Limoeiro do Samambaia, lá no Santo Antônio do Rio Verde, né? Estão curtindo o nosso programa pela 96,5 FM, Boa Vista FM de Paracatu, do meu amigo Humberto Neiva. O pessoal acorda cedo, né? João Henrique fica lá, acorda cedo, deixa o rádio ligado na altura, né? Nessa época com frio ele não sai da cama de jeito nenhum, mas ele acorda cedo. Rapaz, tô precisando ir lá, faz tempo que eu não vou para aquelas bandas, né? A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Benjamin Franklin, filósofo e inventor americano. A melhor coisa que você pode dar ao inimigo é o seu perdão. Ao adversário, sua tolerância. Ao amigo, sua atenção. Ao filho, bons exemplos. Ao pai, sua consideração. À mãe, comportamento que a faça sentir orgulhosa. E a todos os homens, caridade. A você próprio, respeito. Esta é a frase irretocável de Benjamin Franklin. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Luiz Guilherme e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesta terça-feira tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão. A Rede Brasil é a mais nova rede de televisão do Brasil. Nós temos apenas 10 anos de existência, está crescendo muito. Nós já estamos em 22 capitais e mais de 200 cidades em todo o Brasil. Mas tem uma novidade, você pode me assistir também pelas TVs pagas. A única TV paga que não transmite a gente é a NET, né? Então, se você quiser me ver, cancela o seu contrato com a NET. Contrata ou a TV Oi, que passa no canal 1, a Claro TV 133, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Você pode me assistir também pelas parabólicas ou pelo site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, pela Rede Brasil de televisão, toda terça-feira às 11 da noite, com reprise no domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Luiz Guilherme e Gabriel. Sou brasileiro. Sou brasileiro, na segunda sou guerreiro, sexta-feira cachaceiro, domingo artilheiro. Sou brasileiro, na segunda sou guerreiro, sexta-feira cachaceiro, domingo artilheiro. Só vai dar eu e você aqui. Se quiser